Cidade. Identificação. Você está em sintonia com a ZYL 218, operando na frequência de 1380 kHz. AM, Rádio Cidade Brasópolis, tocando o que você gosta de ouvir. Rádio Cidade, 100% digital. A rádio que está ligada em você. Rádio Cidade Brasópolis. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Você vai entrar no ritmo das esporas. Rádio Sertão, na comunicação, Evaldo Mendonça. O seu dia é muito melhor. RCB2. Bom dia, cidade. Oi, bom dia. Não siga a estrada apenas, ao contrário. Vá por onde não haja estrada e deixe uma trilha. Feliz Natal, feliz e próspero Ano Novo. Desejos de Casa do Fazendeiro, em Brasópolis. São felizes todos os filhos de Deus, que só pela certeza de estarem vivendo, repetem todos os dias. Obrigado, Senhor. Turco Locação de Máquinas, em Brasópolis, vem desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Ainda que se percam outras coisas ao longo dos anos, mantenhamos o Natal como algo brilhante. Afinal, é o nascimento do menino Jesus. Feliz Natal e um ano novo de realizações são os desejos da Automecânica Solução Diesel, do amigo Adilson. A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal! Próspero Ano Novo são os desejos da Rede Minas, em Brasópolis, a todos os amigos e clientes. Chegou a Mega da Virada, com prêmio estimado em 570 milhões e não acumula. Começa agora o Jornal do... O quê? 570 milhões? Eu apostaria tudo. Hã? 570 milhões? Muito barato! Promoção da melancia, apenas... Peraí, ele disse 570 milhões! 570 milhões é muito dinheiro pra qualquer um! Mega da Virada! Aposte nas lotéricas, no aplicativo e pelo site. Sorteio dia 31 de dezembro. Loterias Caixa. Querido Papai Noel, eu sou a Ana. E essa cartinha é pra pedir uma coisa nesse Natal. Eu queria que a minha cidade ficasse cheia de luzinhas. Você me dá esse presente, Papai Noel? A CEMIG leva as luzes do Natal para todos os mineiros. Neste ano, a empresa também vai iluminar as cidades do interior do estado. Natal com brilho nos olhos, CEMIG. Saiba mais em cemig.com.br. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Tem coisa melhor do que aquele cheirinho de café passado na hora? Tem sim, quando vem com um selo de qualidade. Café Aroma da Fazenda já é tradição em pureza, marcando presença no seu dia a dia. Quase ninguém resiste à tentação de um bom café. Saia da rotina. Café é Aroma da Fazenda, Brasópolis 3641-1170. Ofertas de Natal do Supermercado Equitanda Mineira é com preços baixos, confira. Batata palha suprema R$ 8,89, Nutella R$ 8,99, Chantilly Amélia R$ 12,99, Bombom Lacta R$ 10,49, Farinha de trigo Santo Grano R$ 3,29, Maionese Helmas 500 gramas R$ 8,29, Margarina Doriana com sal 500 gramas R$ 4,99, Milho Verde Predileta Lata R$ 2,99. Ervilha Olé Lata 2,89. Esta promoção é válida até o dia 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque. Supermercado Equitanda Mineira, o que mais barato vende e melhor atende. A Rádio Sucesso. Mais música, mais informação. Mais informação. RCB2. Notícia. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu. Sábado, 11 da manhã, acompanhe aqui programa A Voz da Paróquia. A palavra de Deus. Seu gás acabou, água também? Super Gás Brás tem entrega mais rápida da cidade. E você só tem a ganhar. Na compra do gás, você leva um brinde. E a cada 10 galões de água, você ganha outro inteiramente de graça no cartão Fidelidade. Super Gás Brás, de segunda a sábado, de 8 às 20 horas, e aos domingos e feriados, de 8 às 13 horas. O gás acabou? Use o Disque Gás e Água. WhatsApp 98442-3617. 99147-995. Telefone 99983-1874. Ligou? O gás chegou. Entrega mais rápida da cidade. Super Gás Brás. O gás que dura mais. Nós da Super Gás Brás em Brasópolis viemos agradecer pela preferência durante todo o ano que passou. E queremos desejar que Jesus Cristo, a estrela principal do Natal, seja uma luz a brilhar na vida daqueles que o buscam. Feliz Natal, feliz ano novo. São os votos da Super Gás Brás. A todos amigos, clientes e colaboradores. Nós, vereadores da bancada popular de Brasópolis, Carlos Enfermeiro, Cidinha Bernardo e Leilene de Almeida, agradecemos a todos os brasopolenses que nos procuraram nesse ano de 2023, trazendo seus pedidos e demandas do nosso município. Estaremos à disposição de vocês. Desejamos a cada cidadão um Feliz Natal, cheio de bênçãos, de paz, saúde e que 2024 seja de prosperidade e realizações. São os votos de nós, vereadores da bancada popular. Está começando agora. Rádio Sertão, Rádio Sertão. Programa Rádio Sertão. Você, outro lado do rádio. Não desligue o rádio. Rádio Sertão. Rádio Sertão. O melhor da música sertaneja passa por aqui. Churrasco sertanejo, você e a noite inteira pra gente beber. Rádio Sertão. O rádio está tocando essa melodia. Rádio Sertão. Comunicando, Evaldo Mendonça. Rádio Sertão. Rádio Sertão. Começa agora, Rádio Sertão. Na comunicação de Evaldo Mendonça. Bom dia, 8 horas e 38 minutos, um pouquinho atrasado aqui, mas estamos no ar a partir de agora com o programa Rádio Sertão. Na sonoplastia e na locução, eu, Evaldo Mendonça, e você pode participar aí do programa através do nosso WhatsApp, é o 359-9941-1971.